Que gente é esta gente que nas tardes de luz ou nas noites cintilantes de verão corre e canta, ama e desama, faísca e dança, como uma vertigem que de súbito silencia o destino, anestesia o fado, esfuma a dor, e rola nas ruas as vozes estridentes de que está ausente a saudade e a melancolia. Que gente é esta que toma as ruas do Tejo? Em honra de quem ou de quê se reúnem altares e coros, em festões e luzes, em cantos e ritmos? Que gente é esta que nestes dias se encontra e desperta, se abre na alma ao riso dos outros, se levanta do desespero e se converte à liberdade da infância? Que poderoso fascínio possui a cidade? Que coração de vidro é tão frágil que a todos protege? Que sadia memória acalentam, defendem e preservam? Porque é a cidade que honram e glorificam, é a cidade que celebram, é a cidade que rezam, é a cidade que imploram, muito menos à fé, nada ou pouco aos santos, muito mais ao seu próprio sangue, esfuziante de vigor, muito mais ao seu próprio corpo, ávido de resgate, muito mais à volúpia da festa.